contrariar mais uma vez a estatística e a justiça cega. É desse jeito, rapaziada. Firmeza total, tô vendo que tem um monte de amante do rap nacional. É desse jeito. Então, pá, telo da corrente, fudida, ferro e fogo. Um a mais que corre pelo certo nesse jogo. Um filho da guerrilha como foi Che Guevara. O que Deus uniu, o homem não separa. Como sobe e o calor, jardineiro e a flow. Nós e o rap, e a canção e o amor. Só se for pra ser, como deve ser. Os boy pagando pau e os preto no poder. Vem cê chegar em algum lugar, ganhar o respeito pros pivetes se espelhar. O sofrimento me ensinou, e o certo e o errado, mó resposta. Não tô aqui por acaso, sem goré goré, perreco não me ilude. Pra ser um dos nossos tem que ter atitude, lealdade e proceder. Saber respeitar, colar com os caras certos pra não desandar. Ultimamente ando vendo muitos donos da verdade. Muita arrogância, pouca humildade. Quem sou eu pra falar? Pra passar sermão, mas pelo andar da carruagem é só um sonho, a união. Vou lutar até o fim, tenho vários planos. Só quem é sabe do que tô falando. Vocês vão ver, não jogo conversa fora. E aí, Aguaí? Essa é a hora. Firmeza total. Quem sabe quanto refrão? É, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Então, é nós na pista. Firmeza total, vagabundo. É desse jeito, eu quero ouvir. É nós na fita. Sem palavras, vagabundo, é desse jeito. Só quem é? Um, dois, três, vou que vou, é minha vez. Uma satisfação, rimar pra vocês. No jogo de xadrez, tem a calma de chinês. Um salve pros parceiros que tricou no dia 3. Para muitos afroé, para alguns afro-x. Não me importo com as calúnias que o Conte diz. A lealdade dos parceiros é o que me faz feliz. Quem sou eu pra julgar? Quem julga é juiz. Diz que me diz, eu nunca fiz. Sempre fui raiz, chique ideia de um x. Cê me vê na TV e torce o nariz. Porque eu não sou do perfil que cê sempre quis. Não vou quebrar as pernas igual uma pá, pá, pá, ha, ha. Nem rebolar só pra contrariar. Já sofri até umas horas, eu sei qual que é. Se marcar os boy, te tira de Zé. O zóio gordo usa ruda de Guiné. Admiro quem é, não tem migué. Os preto louco do ABC, nem Freud explica. O sofredor do valor, é nós na fita. Aí DJ Tony, eu quero te ouvir, vagabundo. Chega chegando, chega, ré. Aqui é resistência e a proposta tá de pé. Vagabundo, eu tô no jogo. E aí, agora é assim, ó. É nós na fita. Só quem é, só quem é. Eu quero ver agora cantando então. É nós na fita. Só quem é, só quem é, só quem é. É. Firmeza total.